horas Guarulhos. 3455, táxi via Juliette, Alfa, quando na Charlie, turno no 8 decimal 6, eu ajusto no 014, bom voo. No 014, Juliette, Alfa, ponto de espera, chama a torre 186, TAM 3455. TAM 3455, só informe que tem aeronave da companhia fazendo pushback no 05, recuando para o pátio 3, atente para prosseguir no táxi. Ok, sim, show, TAM 3455. Salvador 3662 para o táxi, temos 156 a bordo, Fortaleza com 3 horas e 3. Táxi. 662. Pode voador no Gol 604, evitando um cúmulo? Desvio pela direita ou pela esquerda? Direita, daí voa direto do ano. Autorizado. Obrigado. O China é no solo aos 39, direito em 219. Direito em 219, me atrevendo. Solo Salvador, boa noite, Oxané 6310, livrou a pista, terminou a sua escuta. Boa noite, Oxané 6310, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. E táxi na Alfa, manter a posição antes da Juliette, Oxané 6310. Ano passado, aeronave da companhia está autorizado Índia quando na Charlie, torno no 8 decimal meio. O ajuste no 014. Bom, bom. Centro 3662, site passagem aeronave da companhia Índia Alpha, ponto espera 1863662. Portugal 157, clear to enter IPRO 1 via Juliet to gate 10. Clear to entry. April 1, Juliet, stand 10, Portugal, 157. Torre Salvador, boa noite, TAM 3455, ponto de espera no 0, pronto. 3455, autorizado a linha de decola pista 10, 160 graus, 620. A linha de decola no 0, TAM 3455. Passou Juliette, voo no 369. Voo no 398, ingresso a Juliette, gate 05. Juliette 05, 398. O China 6310, segue em frente, Índia, gate 01. Prosseguindo em frente para o gate 01 na Índia, o Oceania 6310. Salvador, TAM 3858 para o táxi, 124 para a bordo, 1335, Teresina. Confirmando 124, PLD? Bono 24. TAM 3858, vai dar passagem aeronave da Lua ingressando agora no pátio 1, que irá parquear no gate 05. Correção, aguarde para o táxi, TAM 3858. Guardando. O Xané 6310, informo que vai dar passagem ao Airbus da TAM, que vai ingressar via Juliette, após o mesmo está autorizado prosseguir em Indiagate 01. Ok, vamos dar passagem para o TAM. É, na Juliette, você pode prosseguir para o gate 01, Xanema, 310. TAM 3858, agora Juliette, quando na Charlie, torno no 8 decimal meio. Ajustando 014, bom voo. Juliette, Charlie, 3186, boa noite. Decolou aos 43, 1935 voou. 1935, 3455. Está 08. Está 3, não é. Sano Loki 1604. Sano Duna 5800 pé, vai ter condição de completar a aproximação? Vamos tentar ainda, 1604. Gente, autorizado, sem o glide, primeiro 90 metros e praticáveis. Gente, 1604, mantém sua escuta? Firmo. Tá bom. Controle Salvador, 3455. 455, subo ao 320, saída agora e vigilância. 320, TAM 3455. Salvador, está 3858 na Charlie, pronto. O tempo de espera? Mantendo. Salmo controle, 3662. Afirmativo, 11935. Bom voo. Roda nego. Controle Salvador, 3662, passando 2000 na Puca. Em suba 370, vigilância 3662. 370, 3662. Salvador 6748. 604 vai ter condição de completar? Tem sim, o 604. E chama a torre 1186. 186, boa noite. Boa. Jet 6748, chegada a Mari, desse mantenha o 030. Mari, até o 030, 6748. Sou 140089, no 604. Livre pouso, 90 com 90 deslocado, 604. Prossiga. Uma restrita ao nível 330. 330, 3662. 219, direito em 219. Direita, 219, boa noite. O 3835 ali mantém. 3858, corrijo. Ah, 3858 ali mantém. Fernando, boa noite. Boa noite, Gol no 604, táxi via Alfa Índia, gate 02. Alfa Índia 02, obrigado. Solo, Salvador, boa noite. O TAN 3152, autorização Recife, nível 330. Oito autorizado, decolar a pista 10, 140, 612. Teve decolagem, 3858. 268, segunda, 545, até logo. Ah, obrigado. Decolou 51935, vovô. 1935. 3152, copia? Copia. 3152, autorizado Recife 330, nível Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva à esquerda na saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5056, controle 119.35. Autorizado Recife, nível de voo 330, pela Upper Whisky 58, decolando da pista 10, curva esquerda após a decolagem, na saída Puca, transição Aracaju. Aciona 5056 e controle 119.35, TAN 3152. TAN 3152, correto, chame pronto para o push e estacionamento. Chama lá, 3152. TAN 3858. Quando possível, autoriza proa de frotim. Aguarde coordenação com o centro Recife. Guardando. 748, desça para 2000 pés, ajuste 614, reporte localizador. 2014, reportarei. Tá 3258, chame Recife, 2685. 2685. Visual 6748. 748, torre 186. 186. Torre de Salvador 6748, objeto. Webjet 6748. 6748, informar, passando externo. Tomarei 6748. Confirmar a procedência? Procedência de Guarulhos, São Paulo. Tan 3152 para o pushback acionamento no gate 03. Autorizado, chame táxi, Tan 3152. Autorizado, vai chamar táxi 3152. 748, autorizado pouso, pista 10, 140, 08 nós. Autorizado pouso, pista 10, 6748. Reduzido em 90, né? Afirmativo, está indicada. Obrigado. Sala 01, no livrão na direita, táxi via Alfa e Juliette, portão é o 4, mantenha a minha escuta. Alfa, Juliette, 4 na sua escuta, Juliette 67, 48. Paulo Salvador, boa noite, Oceania 6310. 310, por gentileza, 118, meia dúzia. Oi, Salvador, boa noite, Oceania 6310, autorização Recife. Paulo, tá 3152, táxi 178, Natal 0330. Autorização nível 350. E 350, aguarde qual é a escolha. Guardando cópia. Copiado, senhor, tem táxi aprovado, ponto de espera pistão 0, via Indy Alpha. Ajuste agora no 014. Ponto espera torre 1862, tem um bom voo, senhor. Indy Alpha, ponto espera torre 186, o 3052. Uma boa semana, bom trabalho.